refletindo luz, e os pássaros brincando no azul. É só olhar pra você, eu encontro o meu leste e oeste, norte e sul. Eu não quero só riqueza, não quero vaidade. Quero Deus, você, paz e família. Pássaros brincando no azul. É só olhar pra você, eu encontro o meu leste e oeste, norte e sul. Eu não quero só riqueza, não quero vaidade. Quero Deus, você, paz e família. Na, na, na, na, na, na, na.